Que vivemos e atos que nos levam a agir de forma errada. Mano, a justiça vem de Deus, só Ele julga com razão. O dia se foi, traz a noite com saudade. A tristeza e a dor ficou tipo tempestade. Fiquei tenso na escama quando vi os polícia em frente o portão. Bateu palma com a notícia. Opa! Vocês são parentes de filho? É que ele sofreu um acidente. Se encontra no hospital de urgência de Goiânia. Arruma um jeito e vai lá, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Frio como gelo, gambé sem coração. Entrei em choque no momento, não tive reação. Minha coroa frita com a notícia, passou mal. Alguém chama lá o Isaac pra levar no hospital. Chegando lá na porta é só espera. Cada minuto que passava, a família desespera. Eu pensando só besteira, não queria acreditar. Orando a Deus baixinho, pedindo pra confortar. Ó, vejo os acidentes na tela todo dia, mas nunca imaginei acontecer com a minha família. Veio uma enfermeira, nos chamou pra uma sala reservada. Minha cabeça a milhão, minhas mãos tava gelada. Ela disse, cês sabia, o estado era grave. O fim dessa conversa todo mundo já sabe. Uma fatalidade, 23 de idade. Não queria acreditar porque meu irmão tinha planos. É, cuidar da sua filha, dar uma vida digna pra sua família. Todos os amigos ao cemitério, depois de um velório triste. Creio que a amizade de verdade ainda existe. Na escolta vi meu mano entrando cabisbaixo, abalado, solitário, revoltado. Os polícia não deixou ninguém se aproximar, nem mesmo minha mãe conseguiu te abraçar. Nossa vida mudou muito depois daquele dia. Pena que é rotina dentro da periferia. Peço a Deus pra te guardar, dar um bom lugar. Espero que um dia possamos nos encontrar, trutar. Muita saudade aqui você faz. Porque somos que vivemos e atos que nos levam a agir de forma errada. A justiça vem de Deus, só Ele julga com razão. A noite foi chuvosa, o escuro do céu. Uma lágrima doída cai molhando o papel. Mano, eu tô ligado, não se muda o passado. Mas se eu pudesse, eu teria evitado. Tudo que eu vejo, me lembro da sua face. Penso às vezes que seria melhor se eu não lembrasse. A dor da perda sempre vou carregar. Só o que não dá é ver meu pai chorar. Vendo na parede o quadro que eu fiz, sempre com clareza, seu rosto era feliz. Me diz só um motivo se puder. Dinheiro, inveja, treta, mulher. Rodeou aquela mina que dizia te amar. Não merece o seu amor, isso eu posso te falar. Truta, tem quem te amou e te ama de verdade. Por consideração, por luta e amizade. Na pilantragem, se foi a sua vida, mas pra família sua estrela ainda brilha. É embaçado quando lembro da infância. Me dá vontade de voltar a ser criança. Tá do seu lado, brincar sem parar. Qual fosse o preço eu iria pagar. O Senhor sabe o que faz. Alguém me disse isso, mas eu sou um ser humano e não entendo o sacrifício. No início culpei várias pessoas. Na minha cabeça sua morte foi à toa. Muita saudade aqui você faz. Porque somos que vivemos e atos que nos levam a agir de forma errada. Mano, a a justiça vem de Deus. Vem de Deus. Não vai agir na contramão. Somos que vivemos e atos que nos levam a agir de forma errada. Mano, a justiça vem de Deus. Vem de Deus. Não vai agir na contramão.